Salve, salve, coelhada! Henrique Pinheiro aqui, fora de hora, para apresentar uma nova série do Decadentes, Os Causos do América. É um espaço para a gente resgatar e julgar para o mundo causos, contos, anedotas que orbitem o nosso coelhão. São histórias engraçadas, pitorescas ou emocionantes que aconteceram dentro e fora de campo. Vai ser um programete curto, inicialmente quinzenal, e que só vai pra frente se vocês quiserem. Então, junta seus causos aí, manda pra gente, é só gravar no celular mesmo e mandar pro nosso e-mail contato@decadentes.com.br. E pra abrir com chave de ouro, nós recebemos o caos do Lísio, senhor Lísio Eutrópio Siqueira, exuberante lateral esquerdo da América nos anos 80. Então, deixa eu parar de falar aqui e vamos para o dia em que o 71 queria pegar o 22. Fala, Lísio! Aí, rapaziada, eu vou contar para vocês aí um pouquinho desse cara incrível, que é o Dinho. Márcio Ananias não precisa falar que dispensa comentário. Nós jogamos durante uns 5 ou 6 anos juntos, nós somos amigos. E só quem viu jogar sabe, jogava pra caramba. Realmente era o cerezo do Vale Verde. Mas quis a sorte, e Deus, né, teve um problema no joelho. E aí, coisa da bola, a vida segue. Então, gente, o Dinho é essa pessoa que vocês estão vendo aí. O Dinho é excepcional. Ele morava de frente ao Vale Verde. E o Dinho só ficava preso em casa, não saía pra rua, não falava, não andava, dava o maior trabalho pra mãe deles. Eu não sei quem lá da República viu o Dinho, começou a pegar o Dinho, andar com o Dinho, e de repente o Dinho já falava, de repente o Dinho já cantava, de repente o Dinho já mandava tomar naquele lugar, de repente o Dinho queria ver revista de sacanagem, e de repente o Dinho já falava que você era traíra. O Dinho virou uma figura, né? Nós temos tanta passagem do Dinho que a gente chora de rir, né? Eu tenho uma passagem com ele que eu nunca vou esquecer, também que sou João Avelino. O Sr. João Avelino chegou lá na América, o Dinho entrou correndo, o Dinho tinha um rádio grande que ele colocava assim no ombro e ficava cantando música do Roberto Carlos o dia inteiro. Ele andava de um lado pro outro lá na arquibancada cantando essas músicas. Aí o Sr. João Avelino viu aquilo, virou pro cara lá da tomava conta da portaria e falou, ó, esse doido aí não deixa entrar aqui mais não. Aí, rapaz, o cara foi e proibiu o Dinho de entrar. A gente chegava, o Dinho cercava a gente lá na rua, quem tá? E não, o Dinho, mas nós não podemos, e o Dinho chorava, rapaz, e o Dinho então, o Sr. João Avelino com aquele coração duro dele lá. Não, falou, Sr. João, deixa o rapaz entrar, ele é doente, rapaz, doido, fica fora, aqui é campo de futebol. Não tem isso. Aí, rapaz, nós fomos jogar contra o Atlético. O time foi e perdeu. O que o filho da puta do Dinho fez? Pra fuder mais a história aí. O Sr. João Avelino chegou, ele ficou do lado da rua lá, o Sr. João Avelino passou com o carro e falou assim, se fudeu, e bateu uma mão na outra. Ah, rapaz, o João Avelino chegou lá no campo, até cuspindo maribola. Tá vendo aí? Vocês falam que o cara é doido? Tá falando comigo que eu me fudi, que eu perdi um clássico. E não aguentava de dar risada. Ele brigando com o Dinho. Ele falou que ia lá fora brigar com o Dinho, que dá satisfação com o Dinho. Então vocês imaginam, gente, um treinador de futebol, 71, discutindo com um excepcional. Esse era o América. Incrível, né?